De cara? Capivara. Contra a guerra política socialista? Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Tá, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. Muito boa noite, está começando agora mais um De Cara com a Capivara. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro de 2016, estamos ao vivo transmitindo em 99.9 frequência modulada. No De Cara com a Capivara de hoje, Cabelo. Oi, Cabelo. Oi, Falácia. Oi, eu sou o Cabelo. É, isso aí. Tamo aí pra ser entrevistado. Muito bem, muito bem. Vamos dar boa noite também às outras pessoas que estão aqui. São 7h25 da noite. Por favor, digam alô, oi. Plateia. Alguém que quiser aí. É isso aí. Essa foi a manifestação da plateia. Pô, Cabelo, como a gente tá aqui, a ideia aqui é que seja uma entrevista. Então, você podia se apresentar, dizer quem é você. Porque eu sou o entrevistador, beleza? Oh, beleza. Ah, então, eu não sei se eu sei falar muito de mim, mas eu acho que eu sou... Eu acho não, tenho certeza que eu sou o Cabelo. Nascido e criado na Curva do Rio, do interior paulista. É, vim parar aqui em São Carlos por acaso. E vim fazer o curso aí na Federal também. Tô aí fazendo esse curso. Trombei várias das pessoas que se transformaram em meus amigos, que estão aqui. Uma parte está aqui na rádio, outra parte está em outro canto. E é isso, sou o cara normal, assim. Tô aí agora. Não sei muito bem, não. Me descrever. Qual é o seu maior hobby? Meu maior hobby? As caras. Meu maior hobby... Nossa, essa você me pegou de surpresa, cara. Eu nem sei. Mas eu acho que eu... gosto de... escutar música. Acho que é o meu maior hobby, assim. Eu escuto bastante música. Fico procurando saber... as coisas das bandas que eu escuto. Dos grupos e tal. E acho que isso é um hobby. Na minha vida. Também eu gosto de tomar breja. Escutando música também. De preferência. Mas... se rolar sua breja já ajuda. Ultimamente tô com o hobby de tocar trompete. Culpa daquele cara que tá ali no canto esquerdo, que me vendeu o trompete dele. E é mó divertido, assim, mó da hora, mas é complicado. Ah, eu acho que é isso. Eu não sei, cara. Eu acho que é isso. Um dos meus maiores hobbies. Da hora, da hora. Da hora. E você trabalha, Cabelo? Eu não trabalho. Assim, eu não tenho carteira registrada. Eu não vou, sei lá, num lugar assim, pico um cartão. Então eu não trabalho assim, mas eu fico estudando, né? Eu acho que tem hora que é meio que um trabalho assim, porque é um pé no saco ficar estudando. estudando umas coisas que às vezes você não tá tão afim de estudar naquela hora, mas tem que entregar um trabalho no prazo, esse tipo de coisa, né, que é bem chato, assim, mas é uma pesquisa, né, acho que é um trabalho e tal, e meu ponto de vista não é tão bem remunerado, não, apesar de... No meu caso, dá pra pagar as contas, dá pra tomar a breja que eu gosto, né? Escutar uns sons. Mas é bem... É bem... chateante, tem horas. Principalmente pra quem tem filho. Mas agora eu tô viajando, mas eu... Acho que o meu trampo é meio que estudar, assim. Ler uns livros e ficar falando sobre eles. Esse é meu trampo. Descreve seu trampo um pouco com mais detalhe pra gente. Você disse que não trabalhava primeiro. Eu não trabalho. Daí surgiu um trampo. Eu estudo filosofia aí. Eu tô no mestrado. Tô quase terminando o mestrado. Então, eu acho que agora o meu trampo é escrever a dissertação de mestrado e falar pra uns caras que eu entendo de um certo assunto, assim, porque os pais não acreditam muito em mim. Eu cheguei e falo... É verdade, eu acredito. Os caras falam, mas por que você acredita nisso? Então, mas aí então é isso. Então eu tenho que entregar isso aí. É uma correria e tal. Eu acho que é um trabalho, assim. Acho que é um trabalho. O trabalho, o tédio e o hobby, né? Pra mim são as três coisas da vida, assim, que acontece. Tipo, hobby pode ser qualquer coisa, né? A gente acaba classificando como hobby aquilo que a gente faz muito, né? Mas, sei lá, você sentar e fazer qualquer coisa interessante na vida é um hobby, eu acho. Eu sou um cara que curta essa ideia de hobby, por isso que eu perguntei, queria saber o que você tava fazendo. Então, eu vim de uma cidade, você falou de tédio, né? Eu vim de um lugar que, assim, é o tédio absoluto. Eu tenho que falar isso porque isso é muito... engraçado e terrível. Porque é um tédio absoluto lá. Nessa cidade que eu vim. Ela se chama Araras. E ela é meio que a curva do rio. Eu chamo de curva do rio do interior paulista. E é muito chato, assim. Não tem nada pra você fazer. Não tem nenhum tipo de... sei lá, qualquer tipo de coisa. Um som, uma festa, um lugar só pra você colar e ficar lá vendo alguma coisa, assim, ou trocando ideia com outras pessoas. Não tem muito isso, assim. Tem as praças e tal, mas é sempre meio, sei lá, eu sempre achei meio com uma cara de policiado, assim, o lugar. E a igreja? Nossa, então, eu tenho um problema. Eu tive um problema com isso. Com a igreja, assim, ou qualquer coisa. Não sei se com a igreja, mas com os caras que vão na igreja. E, sei lá, eu tinha que fazer crisma e tal. Aí meus pais meio que ficavam me colocando na crisma. Eu não gostava, assim. Eu acho que era terrível. E acho que isso é um fator importante do tédio ararense. Que era muito louco que a galera se encontrava em alguns rolês depois da missa. Então, domingo, assim, os caras falavam, mano, os caras, né, as minas, falavam assim, a gente vai colar na missa e depois vai descer pro shopping, ficar lá marcando e tal, e escutando som alto no carro, e tomando uma cachaça, um corote. Esse era o rolê, assim. Então, e daí, meio que, sei lá, você saía da igreja, depois do sermão do padre, assim, ver vários seres distintos e tal, né. Dentro da igreja, não sei, eu não conseguia muito me concentrar, não. Em uma atividade sem culpa e tal. Mas então acho que tinha bastante gente culpada, assim, em Araras. Por conta disso, eu acho. Tinha, sei lá, uma certa pressão que você não pode fazer certas coisas. Que a igreja falava. Acho que é isso. Da igreja e do Ted. Você acha que a igreja e a culpa, elas servem pra alguma coisa? Ah. Sei lá, eu acho que... se me serviu pra alguma coisa, não me fez muito bem não, assim, no meu ponto de vista. Mas eu acho que faz bem pra algumas pessoas e tal. Não sei se a culpa eu não sei. Mas talvez a igreja tenha esse papel também de sei lá, reabilitação social, qualquer coisa assim. Mas eu também não gosto dessa ideia, assim. Eu nunca estive habilitado socialmente. Eu fui batizado, nasci e já me batizaram já na igreja. Então sempre fui na igreja católica, né? Então sempre fui católico, né? No sentido de minha família seguir essa religião, mas eu sempre não gostei, assim, não sei porquê. Achava meio... Pô, você ia lá na missa e o cara falava mó, sabe? Ô, irmãos, Jesus foi ali, sei lá, Jó fez aquilo, fez aquilo outro... Aquela vozinha assim. Aí já começava a dormir, sabe? Então eu não gostava muito. Foi um negócio muito impressionante, assim. Aí eu conheci uma galera que, sei lá, fazia parte da Umbanda, assim. E a galera se interessou por causa que tinha que tocar um tambor, assim. Eu conheci um cara que ele tocou tambor e ele tocava desde molequinho, assim. Que acho que ele manjava bater, assim, no ritmo certo. Então o cara meio que acabou seguindo esse caminho da Umbanda, educando a Umbanda por causa disso. Mas, assim, no meu caso é só foi maldição, assim. E também tinha várias tretas lá no rolê que eu colava lá na Crisma. E tinha briga meio que de bairro e tal, então eu também não gostava, assim, de estar nesse ambiente que a galera... Tinha umas treta mesmo? Ah, não treta, é que assim, por exemplo, os caras não gostavam de mim e dos meus amigos porque a gente curtia o rock. E os caras eram meio do rap, assim. Então eles ficavam meio, sei lá, tirando onda com a nossa cara, assim. Só que os caras, eles eram... Tipo, os caras sabiam bater na galera. Eles eram uns 5, assim. Mas eram uns 3, tá ligado? Então eu ficava meio... na minha, tomava um pito, ficava de boa e ia embora pra casa meio tchuco, assim. Mas você deveria andar com a galera do boxe, então, cara. Não com a galera do rock. É verdade. Pô, o rock não conseguiu me salvar desses caras, né? Mas eu nunca... Sofri uma violência, assim, por parte dos caras, no sentido dos caras, sei lá, me bater mesmo e tal. Mas tinha essa meio, sei lá, né, essa certa perseguição, sei lá o que. Mas era coisa meio de adolescente, moleque, sabe? Mas esses caras aí, eles, depois eu meio que virei amigo dos caras, depois de véio, assim. Então, tudo bem, mas era tempos que eu ficava meio cabreirão, assim. Não sei, acho que... Essa é a minha experiência com a igreja, cara. Então, mas eu... não sei. Pode ser que algumas sejam boas, assim. Eu não conheço todas, mas a parte cristã, assim, que eu conheço, que eu conheci, eu achei zoado, assim. E a parte cristã, você entende aquela que a gente identifica como tendo princípios cristãos ou todas as igrejas que se dizem simplesmente negócio de Cristo e tal, 2000 anos? Então, é o que eu conheci. É. E que eu fui atrás assim, não, né? Mas, tá. Sei lá, por estar mais perto mesmo, foi a católica, a igreja católica, uhum. Os evangélicos, bem pouco de espiritismo. A Umbanda, talvez, não é, não sei se é, dá pra classificar. Uhum. Meio cristã, meio... E por conta do... não sei. Bom, eu não sei, eu sei que, sei lá, tem os caras, os Rastafari, também tem uma doutrina cristã, ouvi dizer isso. E tem várias outras vertentes, assim, que eu não conheço. Mas essas aí que eu conheci, mano, não colhe, tá ligado? Que é muito chato, assim. Pelo menos a experiência que eu... Não colhe em Araras, tá? Eu vou falar assim já, então, pra ninguém falar, ah, é, você não conheceu o fulano de tal, não conheceu lá, não sei aonde. Não vai parar, Araras, que lá é chato, era chato. Eu acho que ainda é chato, todo mundo que cola é chato. E... é isso, não é legal, assim, não... Não sei se serve pra muita coisa, não. Cabelo, o que você diria da seguinte frase que foi afirmada alguns dias atrás na Folha de São Paulo? Ixi. Os católicos são ruins, mas os evangélicos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? É. É. É, eu acho que são... Tudo pelo amor de Deus, viu, mano? Não, é porque depende da entonação, de como você lê isso aí, né? É. É, porque, pô, os católicos são ruins, mas os evangélicos, pelo amor de Deus. Eu acho que os dois são, pelo amor de Deus, velho. Sai dessa, mano. Sai dessa, cara. Não, é verdade, meu. Assim, eu não sei, cara. Eu não li também o resto do que o cara tava falando. Mas eu acho que... Ô, Cabelo, mas você terminou a Bíblia? Não, não terminei. Não, tem que terminar a história, cara, no mínimo. Não, o cara morre, né? Você pode dar spoiler da Bíblia, né? Todo mundo... Sabe por que ninguém se interessa? Porque, meu, você vai lá, você já deu spoiler, você sabe que o cara foi morto, você não quer entrar numa história dessa. É, não, é, então... Eu não li a Bíblia inteira. E o fim do mundo tá no Apocalipse. O cara morreu e o mundo também, tá ligado? É muito triste. O filho luta no Apocalipse? Ele luta? Dizem que é, mas é uma teologia... Do tipo... Jesus? Comum, assim, do... É... Uma teologia vulgar, né? Diz que o mundo acaba. É. Mas eu não sei. Mas parece que sim. Ele é um daqueles caras lá que vão colar pra arregaçar tudo, assim? Não, é umas coisas bem fortes, é um cavaleiro assim, do Apocalipse, sei lá. Pode ser. Vamos inventar uma teoria sobre isso. Eu tenho... Vamos criar essa teoria. Pode começar a criar. Não, Jesus é... Quantos guerreiros da Apocalipse? Pô, Cabelo, eu posso fazer uma pergunta depois? Pode, faz agora. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo para as nossas cordas vocais e ouvir uma música? Demorou. O Cabelo teve umas ideias. Daí depois você faz, tudo bem? Ou você quer fazer diferente? Não, vou fazer assim. Beleza. Yeah. Estamos de volta. Estamos de volta aqui na Rádio Livre Capivara, 99.9 FM. Bom, vamos fazer o seguinte, uma rodada de perguntas aí, aleatoriamente. Não, aleatoriamente não, desculpa. Primeiro Capela, depois... Ô Cabelo, e a revolução? Como é que anda? Ou se ela anda? A revolução? Não será televisionada, é verdade, Gabi. Muito obrigado, eu acho que vai mal, assim. Andar mal. Eu acho que a revolução... Vamos ter que construir ela assim, ó. No tranco, assim, no tranco bruto. Da pesada. Vai ter que trampar muito pra fazer a evolução. Acho que é esse o diagnóstico. Mas é, tem que trampar. Acho que é um diagnóstico também positivo. Tem que trampar, tem coisa pra fazer. Apesar de ser assim. Ultra negativo, tá ligado? Vai dar errado. Se continuar do jeito que tá, vai dar errado. Esse é o diagnóstico de todo mundo, assim. Qualquer um, o cara pode ser comunista, anarquista, qualquer coisa assim, vai dar errado. Porque tá, mano, tá muito barra pesada esses últimos tempos. Então tá da pesada, assim. Eu acho que vai ser difícil, passos bem devagarinho, assim. Se a gente conseguir, né, dar uma levantada aí, sei lá, né, tem que dar um tiro e tal, e... sei lá, não sei. Trocar ideia com a galera e fortalecer os coletivos, não sei. Acho que é isso. Eu não sei da revolução, não sei como é que eu faço da revolução, senão eu teria feito, cara. Com certeza. Eu acho que... Mas é, a revolução, véio, eu gostaria muito que ela viesse. E que eu tivesse capacidade de construí-la com os meus amigos, cara. Com todo mundo, né? E você acha que o perigo é só interno ou ele vem de umas forças exteriores? Eu acho que é um perigo interno. Porque dentro da gente há vários eus. Então há várias direções que a revolução pode seguir. Se é que podemos chamar todas essas direções de revolução. E daí a galera fica meio... confrontando assim, essas opiniões. Essas evoluções, sei lá o quê. Então aí acho que não. Aí também isso é um problema. E daí a galera tem que conversar mais. Mais do que já conversa. De um modo produtivo e sei lá o quê. E externo também, porque ninguém vai deixar. Quem não tá afim de revolução não vai querer uma revolução. Então acho que tem causas maiores dentro disso. Motivos exteriores, que a gente já conversou aqui, da igreja, acho que também é um troço que impossibilita a gente bastante. E outras coisas, mas eu não sei, assim, mesmo, de verdade, eu não tenho uma certeza não. Eu acho que é por aí também, acho que também não é tão diferente disso. Acho que a gente tá brigando entre várias pessoas que têm uma opinião parecida e daí não acontece nada, e também quem não tem. Quem tá querendo ferrar com a gente não ferra de volta e não acontece nada e fica esse tédio. É isso. E qual o caminho pra união das gentes, assim? Porque se a revolução tem que acontecer, ela tem que partir de um mobile forte, que não reúne apenas uma ideia singular, mas uma ideia que esteja no sentimento de vários indivíduos. E qual que é o caminho para essa união, para essa certeza de que pode rolar? Ah, cara, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu fico pensando nesse lance de coletivo. Eu mesmo, assim, eu não sou ligado a quase nenhum coletivo. Acho que só a rádio, no fim das contas, assim, né? Mas eu acho que é a gente se organizar através dessas maneiras, desses espaços, não sei, autogestivos. Então, mas eu não sei, assim, a princípio é isso, meio que pra galera conversar e ter mais ou menos a mesma ideia, não sei dizer nada muito sobre isso. Agora, pra derrubar o Estado, sei lá, a burguesia, o capital, esse tipo de coisa, eu não sei muito o caminho, não. Acho que... Não sei. Mas eu acho que se a gente se organizar em coletivos, igual uma galera já faz aí, tem vários coletivos, e, meu, fortalecer isso, sei lá, alguma luta que faça você se mobilizar e vai lá e... vai nesse coletivo, que ele seja... coletivo libertário, digamos assim. Uhul. E é isso. Então, tá ligado? Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam conversando, e um pouco a sensação que eu tenho é que as pessoas, pelo menos, aparentam ser muito individualistas. E mesmo quando elas vão se reunir para resolver alguma coisa, elas só vão naquele momento em que as atingiu. E depois disso, elas largam mão. Uma sensação que eu tenho. O que você acha que poderia ser feito? Ou... não sei. Como será que a gente poderia... mobilizar ou fazer com que as pessoas entendessem que isso que está acontecendo agora é um problema delas também. E não só, por exemplo, dos secundaristas ou das terceirizadas, sabe? Porque é isso, não sei. Mesmo quem está preocupado com todos esses problemas e que se reúne para conversar, ainda assim a gente não está fazendo nada. Assim, praticamente falando, né? Então, como... eu acho que revolução é uma coisa tão distante. tão absurda que eu acho que só quando, sei lá, quando a polícia tiver... Acho que nem assim, eu acho que a polícia vai tá entrando na casa das pessoas, matando todo mundo e ninguém vai fazer nada. É uma sensação que eu tenho. Então, eu fico pensando o que poderia ser feito para fazer com que todo mundo entenda que o problema é nosso mesmo. E não é de quem tá fazendo alguma coisa, sabe? Não sei. Também, como todo mundo aqui, mas é só pra pensar aí. Eu também não sei. Não vale mais falar não sei, agora vai ter que inventar uma resposta. Eu não sei. Começou uma brincadeira a partir de agora. Mas eu acho que o que a gente tá fazendo tá dando errado. É isso, já é alguma coisa. Não, mas se a gente tá fazendo alguma coisa... Ah, eu acho. Porque esse que é o meu ponto, a gente tá fazendo alguma coisa... Não, tem uma galera que tá fazendo alguma coisa. Tem uma galera que tá fazendo várias coisas e tal. Mas é, eu não sei. Assim, fazendo. Tem um monte de gente fazendo muita coisa. Agora, por que que a galera não se identifica? Não sei. Não vê isso como uma forma de lutar também pelos seus direitos, essas coisas. Eu não sei muito bem por que não. Como é que eu faria pra essa galera colar? Eu sei que... Sabe o que eu acho? Acho que é falta de amor. É falta de amor. É falta de amor consigo mesmo, com o próximo e com os que nem estão aqui ainda. E lembrando que é primavera e a primavera suscita esse tipo de resposta. Então eu tenho uma pergunta também. Cabelo, você odeia algo ou alguém? Se eu odeio algo ou alguém? Nossa. Não, acho que não sei, acho que não. Mas já odiei muita coisa, muita gente. Mas acho que agora não odeio, mas não sei, acho que não. Talvez raiva, não sei também. É, assim, raiva. Acho que, sei lá, aconteceu alguma coisa muito cabreira, assim. Agora. Talvez fique com raiva de alguma coisa, mas ódio de ficar remoendo, sei lá, pensando nisso, querendo. Desejando mal pra essa pessoa. Acho que não. Acho que talvez se eu ficar bravo com ela, talvez fique uns dias, assim e tal, mas. Não é um negócio que eu vou ficar pro resto da vida, assim, pensando mal pra essa pessoa. Oi? Mas você já odiou. Ah, eu acho que eu já, não sei. Acho que já. Ah, então viva a revolução. Acho que já. Ah, sim, entendi. Verdade. Isso é uma boa coisa pra se odiar, mas eu não sei. O que é uma boa coisa pra se odiar? Não entendi. Acho que o capital, né? É uma boa coisa pra se odiar, assim. Não, eu pensei que é o começo de revolução. Fazendo o que a Ariane falou do falta amor. Se odiava e não odeia mais, já é um começo de revolução. Ah, tá. Entendi que o começo de revolução era odiar alguma coisa, tá ligado? E há muito tempo eu tive essa ideia de que pra você começar a fazer alguma coisa de verdade era através do ódio, assim. E acho que isso me fazia odiar algumas coisas. Mas era uma brisa que eu tinha, assim, só. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All together now. All you need is love. Everybody. Alô, alô, estamos aqui com a Gabriela. Oi, Gabriela, tudo bom? Fala alguma coisa aqui, o que você quiser. Yeah. Daí é tinta. Quer brincar? Ah, isso. Pincel. Eu acho que é lápis de cor. Muito obrigado, Gabriela. É você que tem que falar agora, Gabi. Quer falar agora? Vou mostrar pra ela o que é isso. Esse é o Beatles. É um dos Beatles. Esqueci o nome dele. Olha aqui, ó. You were limpar minha mão. Você canta muito bem! Aqui, ó. E esses? O que são? chamam de Beatles, esses caras. Esse daí chama Sorri e Sorrei. E é esse, ó. É. Você quer ouvir esse aí? Vamos colocar você ouvir esse, então. De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri. Aí, agora você tá aí falando. Uma noite veio um sapo assim, ó. Aí ele comeu meu tacão. Meu tacão que chama tacão brilhante. Um tacão brilhante que chamava que top brilhante. Pia fogo. Esse tagão cuspiu fogo na cara do sapo. Aí ele saiu correndo. Aí ele foi embora, né? Mas ele caiu no chão, aí se machucou. Que tagão de cara de pau. Aí ele queria cavar e não conseguia mais levantar. Ele corria devagar, corria muito veloz. Aí acabou e correu devagar. E aí, o que aconteceu com ele depois que ele correu? Depois que ele correu, bateu a cabeça. Onde que ele bateu a cabeça? Na árvore. Na árvore? É. Ele não viu a árvore? Ele não enxergou, porque não tem óculos. Ah. Esse tá com ele catou. Nossa. E aí, o que aconteceu com o dragão depois que ele bateu a cabeça? Vem, Gabi. Você não quer mais contar a história? Aí, mas ele foi lá em cima do seu telhado. Do meu telhado? É. Caramba, o que ele foi fazer em cima do meu telhado? Ele cuspiu fogo no seu telhado. E queimou meu telhado? É, aí eu joguei água. Você? E apagou o fogo? apagou. Aí queimou tudo sua casa, mas não apagou. A água não apagou do meu rio. Aí ele teve que beber água e ficou sem água. Não tive mais água. E eu. Lá na minha fazenda nem eu tive. Mas aí o meu dragão sabia que tive água lá no rio meu, que tava limpinho e novinho em folha. Aí... Claro, tudo se ouviu, sacanagem, hein? É. Isso não se faz. É, o rio fica fedidinho, aí eu cheirei. Aí, nessa vida, tive que uma maluquinha que queria cuspir fogo no meu tagão. Que teve uma joanzinha lá. Aí cuspiu fogo no meu tagão. Mas ela queria cuspir fogo no nariz do meu tagão. Por que no nariz? Porque o fogo queimou o nariz, aí tem que ir lá água pra desfiar o nariz do meu tagão. Aí ele cuspiu fogo naquela maluquinha. Aí ele ia comer aquela maluquinha que chamava. Aí ela maluquinha. Aí ela cuspiu fogo no meu tagão. Aí eu sempre vi vocês. No seu telhado tava aberto, aí eu fiz um buraco todo grandão pra eu entrar e eu vi vocês. Aí eu construí tudo isso pra vocês. Eu que arrumei isso só pra vocês. Eu disse isso só pra vocês, que era da minha fazenda. Agora eu tenho coisas novas na minha fazenda. Aí, nessa vida, eu vi um tagão desse mais tamanho, muito grandão. Mas ele soltou o recofone, aí caiu e quebrou meu recofone. Aí eu tive que comprar outro e outra torneira em aquele cuspir fogo no rio do meu recofone. Aí ele falava baixo, assim, ó. Assim, aí ele não conseguia falar alto. Eu dei o recofone e ele falava alto. E como que era esse dragão? Ele cuspia fogo, né? Mas ele dava risada nas caras do outro, aí cuspia fogo no cabelo do... Ele dava risada? Como que era a risada dele? Era assim, ó. Aí... Nessa vida, era um dragão muito feiticeiro. Aí, feiticeiro. Ele era feiticeiro? O dragão? Uau! E aí, feitiçou todo mundo pra ser dragão. Aí eu não queria que todo mundo seja dragão. Eu queria que todo mundo seja as pessoas. Aí... Ele replicava da nona e da criança, pegaram tudo que ele queria, o meu tagão. Mas ele bebeu tudo esse mar que aí ficou tudo sem água. A terra secou? Aham. A tartaruga ficou sem mar. Aí elas não tive, só tive terra elas. A mãe... Elas eram tartarugas muito grandes, as outras. Mas elas ficaram muito fedidas. As tartarugas? É. Por quê? Mas elas não tomam banho? Elas tomam. Aí elas ficaram sem água e elas não tiveram água. Aí tive não pode ficar sem água, o planeta. Ele é muito bom, o planeta. Mas eu queria que tivesse água para um planeta. Um planeta não pode acabar a água quando era. Mas a letra da cobrinha é da Sara. Mas essa vida aqui, ó, é muito autona. Mas aí a coisa ficou maior que um queijo. Aí, mais uma coisa eu tenho. Aí, mais, não ficou mais altão, ficou baixinho assim, ó. O que ficou baixinho? O meu dragão. Aí ele ficou bem baixinho assim, ó. Mas ele ficava bem, muito gigantão, como um gigante. Ele queria ficar assim, ó. Assim, ele chegava lá no altão. Ele tava no alto das nuvens. E o outro gigante, que chamava Stirkor, ele era bem baixinho, gigante. Ele era gigantinho. Mas não quis... Ele não tinha nem... O gigantinho ficava bem pequitiquinho, mas ele cantava muriquinha. Aí... Cuidado, não tem sua boca. Aí ele teve uma coisinha que ele falava, é uma palavra dele. Chamava leque, mas ele usava queque de comer, mas ele comia cocô de merda. Mas ele tomava suco meu, que tava na garrafa do meu irmão. Comida, até arroz, abacaxi e suco e água, mas ele bebia tudo que ele queria. Comida também, né? Ai, ai, ai, mas ele comia tudo que ele queria. Nós escutava esquerdo. Escutava esquerdo. Meia-noite. Gigante, mais gigante, mais gigante. Então, mas ele ficava pequenininho, pequenininho, baixinho, muito alto. Agora volta de CD. Aí ficava bem baixo. Aí, tava fazendo assim. Ele fez cuspindo em mim. E parecia a minha letra G, ele cuspindo na minha TV. Mas ele cantava música e cantava bem mais alto, mais alto, mais alto. Aí, falava bem assim, batinho. Falava assim, ó. Mas ele falava assim. E ele não falava. Aí, tive que falar bem alto, mais alto, mais alto. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Beijo. Beijo. Obrigada. Pode voltar. Volta, Gabi, outro dia. Pode voltar. Tchau. De quinta-feira. Imagina. Amém. Também. É com você o negócio, cabelo. Pelo menos agora. O quê? E aí, o que você achou dessa intervenção da Gabriela? Ah, achei legal. Acho que ela colou, falou que ia falar, não falou. E na hora que ela não podia mais falar, ela falou. Subversiva. Tá, né? Subversiva. Já chegou chegando aí a Gabi, acho que ela vai mandar bem nós. Curtiu a história dela? Nos programas de rádio. É, eu entendi que tinha um dragão que soltava um fogo cabuloso aí, uhum, pelo nariz, pela boca. E ele era um sapo também, e ele acabou com a água do planeta, meu. Eu gostei da parte que ele bateu na árvore. Ah, ele bateu. Porque ele tava sem óculos. Não enxergou a árvore. Tem um ali também. Eu gostei da parte do paradoxo das grandezas. Paradoxo das grandezas. Que ela falou, não, tinha um gigante, mas tinha um gigante que não era tão gigante. Ele era um gigantinho. Tipo, o gigantinho é um paradoxo das grandezas, assim. É um ser que... Ok, demandou muito a minha atenção nesse momento. Posso pedir uma música? Pede uma música aí. Vou pedir a música que a Tainá pediu, pode ser? É uma boa, é uma boa. Eu não lembro qual que é, vamos ter que descobrir. Eu sei que é Preservation Hall Jazz Band. Não é isso? Eu só não lembro qual a música que é. Eu gosto muito dessa banda. Vocês já ouviram isso aí? Eu acho que não. Não? É muito bom. Nunca escutei, não. Se eu já escutei, eu não sei que eu escutei. É, tem uma essas banda coisas de... que acontecem na minha vida. Vamos lá. Eu acho que um jazz agora é melhor do que pra escutar agora do que um Nacionais barra pesado. É. Aí, ó, Preservation Hall Jazz Band. Opa, falhou. Falhou, mas a gente já resolve essa parada. Aí, ó. Preservation Hall Jazz Band. O nome da música é The Buckets Got a Hole in It. É um nome muito enigmático. We'll be right back. boa noite. Estamos de volta no De Cara com a Capivara. Hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2016. São exatamente 8h40 da noite. Estamos ao vivo aqui em 99.9 FM. No De Cara com a Capivara de hoje, nós entrevistamos o Cabelo. Cabelo, sinto-me à vontade para fazer as perguntas que eu quiser para você. Então, eu gostaria que você me respondesse com brevidade algumas, uma série de perguntas que eu tenho para fazer para você, que me interessa do seu conhecimento. A primeira pergunta que me inspira, assim, é a nossa amizade também. Eu queria que você me dissesse o que é a filosofia para você, assim, com brevidade, assim, mas para um leigo. O que é a filosofia? Se o cara fizesse pergunta pra mim no primeiro ano, eu nem sabia responder isso aí. Acho que não sei ainda, mas eu acho que é filosofia. Tem o dever, a necessidade de ficar causando na parada. É isso. Tem que fazer umas perguntas cabulosas, colocar uns problemas cabuloso que vai embaralhar a cabeça da galera. Que a galera tem que ver que tá. O pensamento tá meio. Tá confuso. Aí fala assim: ó, isso aqui tá confuso demais e tem que entender isso. Eu acho que é isso. A filosofia é isso. Fazer uma pergunta mais aberta agora, não é uma pergunta o que é, mas ainda assim eu queria a sua brevidade. Eu queria que você dissesse como você vê o mundo hoje, assim, a atualidade, né? Com a sua experiência de vida, sei lá, por aí. O mundo hoje. Ah, cara, eu não tenho muito bons olhos pro mundo, não. Eu acho que isso vem até de mim mesmo, assim, porque eu acho que eu passei uma fase bem niilista, assim, eu acho que nada vai dar muito certo, assim, nada serve pra muita coisa, mas eu acho que eu tô já pensando um pouco diferente disso, assim, mas eu acho que é meio que essa é a perspectiva da galera, assim, é meio... Vai dar errado e é isso. E a única coisa que a gente pode fazer é gritar, espernear até, sei lá, o pai vir dar uns tapas na bunda, assim, né? Falar, para com isso, menino. Mas eu não sei, mas eu acho que é isso. Não tem esperança de nada, assim. É isso que eu vejo no mundo, não tem esperança de nada e... Mas a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo, né? Tem que... Não sei muito bem o que é o certo, mas tem que fazer alguma coisa que você ajude as pessoas, mas também não prejudique ninguém. Acho que é isso. E em que você acredita, Cabelo? Em quem? Em que? Em que? Em que eu acredito? Ah, eu acredito... Apesar de eu achar que as pessoas são sempre vacilonas, eu acredito nas pessoas. Acho que acho que tem que partir delas, assim, alguma coisa. E eu acredito na da hora, esse olho de Deus. Bonito. Ficou muito bonito. Eu acredito, tá vendo? Eu acredito nas pessoas, na arte, tá ligado? Pô, fez uma parada bonita. E, assim, todos esses modos de se expressar de alguma maneira, que de alguma maneira a gente chama de arte, ou de anti-arte, ou de qualquer outra coisa, mas é... As pessoas têm que se expressar, e eu acredito nisso, nas expressões. Eu acho que uma expressão que toque as pessoas é da hora, assim. Eu fico tocado por algumas expressões. Eu chego na minha última série de questões aqui, porque você escolheu Riot do Dead Kennedys, né? E você agora falou de expressão, e a música parece pra mim que é muito sobre isso, sobre expressão, né? Você acredita na violência, assim, como uma forma real e boa de ação, de revolução? Você acha que, sei lá, a violência, o que você acha da violência? Não sei como fazer essa pergunta. Ah, eu acho uma boa estratégia, na verdade. É, lógico que eu não sei, acho que bater em alguém, talvez. Eu acho que skinhead, neonazista, racista, homofóbico e esse tipo de situações, eu acho que às vezes esses caras têm que tomar uns tapas pra ver se volta pra umas ideias diferentes aí. Mas é, mano, violência, eu não sei, pegar e roubar as coisas, eu acho que talvez seja uma violência em certo sentido, mas eu acho que tem muita gente que precisa disso e acho que dadas as situações que tem muita gente vivendo por aí, acho que tem que, por exemplo, eu acho que roubar é um negócio que tem que ser feito, assim. É uma coisa que eu acredito. É uma forma de expressão que eu acredito, assim, ó. Roubar as coisas. É lógico, né? Não vai roubar o alface do tio João ali da esquina. Vai roubar, sei lá, um mercado, né? Acho que tem aquela história de que do que cabe no seu bolso, né? Então, roube o que cabe no seu bolso. Então, um queijo, uma manteiga, aviação, tal. Se você tiver a capacidade de roubar um banco, por favor, pegue toda a grana que esteja no banco, por favor. Lógico, não vai ser que nem, sei lá, a Globo, sei lá quem, os próprios bancos, não vai fazer esse tipo de coisa, mas roubar o banco só pra fuder com ele ia ser legal. Mas por que que eu esqueci a pergunta? A violência. A violência. Talvez isso seja uma violência, eu acho que essa é uma boa violência. Eu acho que quebrar coisas também é uma boa violência. Por exemplo, quebrar banco eu acho fantástico. Eu acho que tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Quebrar banco. E a polícia? Você acha que tem que quebrar carro de polícia também? Tem que quebrar carro de polícia, tem que tombar carro de polícia. Uns policiais tem que apanhar também. Que tem uns caras que vão chegar querendo bater em você e você vai ter. Você não vai conseguir se defender já, né? Começa por aí, mas se você conseguir se defender, dá um couro também pra... Acho que, assim, né? Na hora da treta, é treta, né? Tem muito jeito. Mas eu acho que tombar carro de polícia, queimar carro de polícia em manifestação, assim, acho que é... Acho que é uma coisa que a gente deveria fazer também toda... É lógico que eu, por exemplo, tenho maior medo, assim. Eu vejo um policial, mano, eu fico com muito medo, assim. Fico já meio ressabiado e tal, carro de polícia, eu fico mó em choque. Eu acho que isso é uma violência que eu não gosto. Ser violentado com o carro da polícia passando e me encarando e esse tipo de situação. Mas aí, acho que violência... eu acho que em casos particulares, acho que é legal. É legal não, eu faria isso e foda-se. Não sei se é legal. Vamos ouvir o Riot, que acho que é... E falando em expressão, esse som, eu dei atenção a ele por causa que tem um show, Dead Kennedys, eu esqueci no lugar que é, que lugar que é. Mas aí o vocalista, ele é muito expressivo, ele fica fazendo umas mímicas, umas encenações, e é mó engraçado, assim, é mó expressivo. Mas você não mandou esse clipe pra mim, né? Você mandou só o não, mandei, áudio de estúdio, né? É, porque eu acho que o ao vivo é muito... O som é ruim. É, né? Muito bizarro, assim. Eu acho que você tem que estar meio... Na inspiração pra escutar um ao vivo. Aham. Uhum. Eu acho que a gente podia fazer assim. Escolher aqui a mesma música pra ouvir ela. A gente vai ouvir ela nessa versão de estúdio, mas... também na outra versão, enfim. Vocês entenderam? Tá, entendi. Ao vivo, né? Live. Bom, vamos ouvir então, beleza? Uhum. Peraí. Então daqui a pouco a gente volta. Acho que vai continuar falando sobre isso. Eu quero. Tem que falar mais sobre violência. É um tema que me interessa. We'll be right back. Isso aí, hein? Ô, cabelo. Fala aí. Primeiramente, fora Temer, eu quero fazer uma pergunta pra você e depois pedir uma música. Pode fazer. E a música é com Falácia. Tá, depois... Primeira cê, pergunta, depois a gente resolve isso ele, na porrada, cara. Né? A pergunta é um pouco complexa e íntima. Você fecharia numa frente revolucionária violenta se tivesse um bom plano de ataque ou defesa? Corpo a corpo, assim. Corpo a corpo. Com previsões de se machucar. Eu acho que... Se machucar, tá valendo, assim. Eu acho que se essa frente for... Ah, você bonitinho. Se essa frente for libertária, etc, etc e tal, com certeza eu ia fechar, ia apanhar junto com meus amigos, ia bater junto com meus amigos. Ia fechar junto, sim. Sim. E como você se prepararia pra isso? Ah, eu ia ir com umas caneleiras. É? É. Ia tomar muita cachaça. Mas você ia treinar antes ou não? Ou é só por fim e lista? Ah, não, eu ia... Não, Eu tava imaginando que ia ser um negócio sem preparos. É tipo assim, amanhã vai estourar uma galera que vai arregaçar tudo. Eu falei, pô, eu vou colar também. Mas se eu tivesse tempo pra me preparar, com certeza, eu ia ficar dando o meu. Treinar boxe no saco. Ia falar pra alguém arrumar um canhão aí, sei lá. E aprender a atirar também. Caso sobrasse uma arma aí, né? A gente tá aí pra isso. É, daí... na verdade, eu ia me preparar mais no sentido de aprender a apanhar do que pra bater, assim mesmo. Mas se nos oferecesse a oportunidade de apanhar, eu ia bater. Esse cara. Não, mas acho que sim. Acho que eu ia pro confronto, sim. Se há um troço que eu acredito, que eu acho que vai... Que vai rolar, sei lá. Acho que eu ia adentrar nesse movimento violento com consequências de escoriações. A música eu queria que você pedisse da sua cabeça pro Felipe colocar mais um punk pra gente escutar. Outro punk? É. Nossa, e agora, hein? Acho que Black Flag. What I See. Não, peraí, desculpa. É, Discharge. Protest. And Survive. Já que a gente tá falando disso. Eu acho que esse som, mano, dá pesado. Ele é rapidão. We'll be right back. tem, acho. Esse não tem, eu acho. Agora tá funcionando. Eu queria perguntar se você acha bom, a gente está pensando então em formas de fazer alguma coisa diante da situação em que a gente se encontra. E a gente já falou de protesto, de embate, de violência ou de se proteger dessa violência, que não é só física também, né? É uma violência minúscula que fica invadindo a gente o tempo todo. E eu queria saber se você acha que... Nossa, eu não sei que pronome que eu uso aqui. Eu queria saber se você acha... Assim, o tu é bonito. O tu... Não, mas não esse. Antes do que eu quero perguntar. Eu não sei se é o C ou o Q que eu tenho que usar. Se... Bom, não importa. Quer dizer, importa, mas agora nem tanto. Você acha que a poesia, ela hoje é uma... poderia ser usada como uma forma de luta? E se ela for usada, se ela é realmente eficaz? Assim, eficaz em algum sentido, né? Sei lá. O que você acha da poesia aí como uma forma de luta? Eu acho que a poesia... causa desparafusação na cabeça da galera, né? Então, acho que a poesia é importante, assim. Acho que tem que sempre... tem que estar aí com revolução, sem revolução. Não, tem que... poesia tem que ter, assim. Agora, poetas da atualidade, assim, que eu vejo em engajamento de fazer uma poesia, sei lá, engajada ou revolucionária, eu acho que a galera que eu mais leio, na verdade escuto, é a galera do rap. E os poetas chatos que me desculpem, mas o rap é poesia também, e poesia da braba. E eu acho que só esses moleques, assim, de ponto de vista de revolucionário, assim, só esses manos, essas minas que fazem esse tipo de som pra uma galera que é diferente da nossa galera. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, quem faz uma poesia mais, sei lá, que... É erudita também, mas o que vai ficar aqui na academia, vai ter os amigos dele, sabe, o cara ali do canto que vai ler, o outro cara que se interessa, sabe? Eu acho que não chega numa galera a ponto... Era isso que você perguntou? É, isso mesmo. A ponto da galera querer... ir atrás de poesia para fazer poesia e também para entender a poesia e se, digamos, entre aspas, se educar através disso, assim. Eu acho que meio que quem faz isso é o rap. E o rap está muito esquisito ultimamente, no meu ponto de vista, mas eu acho que ele ainda tem esse viés, assim. E muito... e não só no Brasil, no América do Norte lá, que também acho que... Então posso fazer outra pergunta? Você acha então que então acho que são duas coisas, pelo que eu entendi. Primeiro, a poesia ela teria aí uma função ou fosse mais ativa por meio do rap, uma primeira coisa. E a segunda é... Saúde. Se eu entendi bem, ou, né, fala... Não, se eu entendi bem, não, mas fala mais sobre isso. Você acha que um tipo de rap seria capaz de aí ter alguma... assim, de evolução... assim, de ter alguma evolução aí, ou de trazer alguma coisa realmente relevante? É um tipo? É quem faz? É de onde faz? Por que que certo grupo ou certos rappers têm aí mais autoridade do que outros? Ou alguma coisa assim? É... Porra, só pergunta casca grossa, né? Ninguém veio a cabeça. Gosta de tomar uma breja, pô, gosta. Mas então, essa parada do rap, eu acho que é assim. É... Não sei se é quem faz. Eu acho que tem isso. Isso é importante pra caramba, porque é... tem uma galera que faz e que é muito importante essa galera tá fazendo. Quem é essa galera? Conta aí pra nós. Dá um exemplo. Eu acho que o Racionais é uma galera que tem que estar fazendo isso. Eu acho que as minas que agora elas estão começando a ter visibilidade no rap, assim, no sentido de gravar disco solo, esse tipo de coisa, elas têm que aparecer nisso, né? O Racionais tem que continuar aí. Sabotagem gravou um disco póstumo agora. É um disco muito bom, assim. E essa galera que eu acho que tem esse estilo de rap, né, essa modalidade do rap, sei lá o que, de querer fazer alguma... Ah, querer trocar uma ideia com a galera mesmo e não só ficar falando de festa... De, sei lá, que minha quebrada é legal e a gente gosta de fumar um fininho e ser feliz pra caralho. E essas coisas assim, eu acho que... É lógico, o rap tem isso e tal. E a galera fala, mas o rap começou e tinha isso. Eu acho que sim, mas... ele não necessariamente precisa... É, e eu acho que no Brasil, principalmente, já é outra coisa, entendeu? Esse troço virou outra coisa. É rap só porque a gente não tem outro nome pra dar pra isso. Mas é... É, mas é rap porque vem com aquela batida lá, vem fazer o sample e essas coisas. Mas eu acho... Ah, é a galera, meu, da... Eu acho que a forma de se expressar da periferia, uma das formas dessa galera é o rap. Foi muitas vezes o rap e eu acho que continua sendo o rap também. Assim como o samba, assim como outras coisas. Acho que é isso. Que... Não sei se eu viajei. Assim, não, achei que respondi foi mais ótimo. Ou menos. Gostei. Espero que todo mundo tenha gostado. O meu tá ligado. Você... Alô, alô, alô. É... Vamos ouvir um rap, então? Vamos ouvir um rap. Eu só queria falar isso. Tá. Você é por aquela lá? É, o que você já tinha escolhido, pode ser? Capítulo 4, versículo 3. Essa é barra pesada, assim, mas... É um bom. É um bom rap e tal, eu acho. É um bom rap. Bom. E pega uma fase que esse disco aí, o Sobrevivendo do Inferno, do Racionais, foi o primeiro disco que eu ganhei na minha vida. Então eu escutava isso aí de moleque, eu ficava tentando decorar as rimas, era uma brisa. E meu pai que deu o disco, né, pra mim, né? E eu ficava cantando, aí tinha hora que ele chegava e me via cantando, eu falava assim, ixi, eu vou tomar uma bronca. Mas daí ele curtia que eu conseguia rimar, né? Ele falava, pô, você sabe rimar, mó da hora. E achei mó da hora isso. Mas apesar dessa particularidade, é muito bom, assim. Muito bom. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas...

deserto. Só aceita o trono ou abre espaço ou vai abrir o reto. Rete arrotou, Dom L matou. A vida mostrou que existe um só caminho. Nordeste no topo do topo do topo, fazendo dinheiro e viajando o Brasil. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão. Seu MC favorito fala muito na internet. Seu MC favorito compra coca e paga com boquete. Fila da puta, respeita o Nordeste. Não é comendo traveco que se vira fenômeno. Ronaldo, alguém avisa pro Red. Foda-se o Felp, diretamente de Salvador. Tacando crack no ventilador. Enxuto pro Snack Hendrick em control. Assumo o controle do seu rap remoto. Vim pra plantar a desgraça, não pra tirar foto. Meu rap é pipoca, não é bloco. É os pivete bom, fazendo fita de moto. Sem perder o foco, rapá. Cês fazem rap para comer fã. Meu rap é agressivo, mandei algumas fãs. Soro positivo pro seu camarim. MCs depressivos, escobar condomínio. Fazer o sudeste falar mais meu nome do que dar sem falar. Chefe primo, chefe primo, vai se fuder para lá. Ou apenas se fuder. Esses MCs são tudo favela gourmet. Favela gourmet. Eixo do Blues é vilão. Taco o capitão de areia. Mato sua banca sozinho. Mato que mato sua banca sozinho. Sua banca sozinho. Aprenda a diferença de onde é que John pro seu caminho. Aprenda a diferença de onde é que John pro seu caminho. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão. Bate cabeça ladrão, bate que bate cabeça ladrão. É o desgraça e chefe mestra. Rap sujo proibidão. Eu sou o patrão, eu sou o patrão. Eu sou demais abogado, como eu sou com o ando na minha mão. Eu sou o patrão, eu sou o patrão. Eu sou demais na boca do povo, meu senhor. Vocês dois comentaram sobre suicídio, né? A gente passou por Racionais. Depois fomos pro suicídio. Eu queria saber o que vocês. Um pouco mais sobre isso que vocês estavam comentando sobre suicídio, quanto que era diferente. Você quer falar primeiro? Então. Quando eu conheci essa música, primeiro eu gostei porque. É meio bobo, mas. O sotaque é muito lindo, né? Então eu já gostei de ouvir a música por conta disso. E porque eu achei muito boa mesmo. Aí depois. Porque eu não conheço muito sobre rap, mas aí depois o cabelo tava me explicando de quem que esses caras estavam falando. E aí eu fui ouvir as músicas desses caras de quem eles estavam falando. E aí eu gostei mais ainda, porque são os caras que fazem umas músicas muito ruim, muito idiota, muito machista, muito lixo. E aí o fato de serem dois rappers do Nordeste falando especificamente daqui e de rappers que estão aí achando que são os caras foda do mundo e é isso, né? Eles são um puta agressivo. Aí, na verdade é isso, na primeira vez que eu ouvi eu fiquei meio assim, mas aí na segunda eu já falei, tem que ser agressivo mesmo, né? Porque eu acho que é disso que se trata. E aí, bom, eu gosto pra caramba dessa música. E é da hora que depois que eles fizeram, tiveram várias respostas, né, a essa música. E, bom, E eu acho que você pode falar mais aí dessas respostas e do que trata isso. Não, mas eu gostei que você falou que você gostou do sotaque, porque uma das primeiras coisas que a galera comentou foi esse sotaque bosta dessa galera. Então, idiotas. Você vê como no rap ainda tem essa parada de xenofobia. É, no mundo. No rap, né? É, mas o rap que também a galera quer, sei lá, agregar várias pessoas no rolê. O cara pegar e mandar uma dessa é muito pano, né? Então eu achei da hora essa ideia, que o sotaque é da hora, e é da hora mesmo, ficar bem com o rap, esse sotaque e tal. E o que os moleques estão falando aí é que, basicamente, o pano de fundo é o seguinte: o rap de São Paulo e do Rio é sempre mais, digamos, visualizado, assim. Então, as oportunidades que essa galera tem aqui pra baixo, a galera lá de cima não tem. Então, gravar com um produtor bom, fazer, sei lá, música boa, assim, no sentido bem produzido e tal, os caras nem têm essa oportunidade, porque simplesmente é uma galera que não é, que ninguém vai ouvir, assim. Porque os caras vão dar mais atenção pra essa galera que tá em São Paulo e no Rio. É isso que os caras estão falando, mano. A gente faz, sem a estrutura que vocês têm, a gente já faz um negócio melhor que vocês. E é melhor mesmo. Tem hora que é, mano, muito melhor, assim. Não tô falando, sei lá, melhor que o Racionais. Não tô falando disso. Tô falando dos moleques que estão junto com ele, começando agora junto com eles, assim, nesse rolê do rap. É, essa nova geração. Os moleques, meu, estão rebentando. Tem essa batida aí que é o trap, né? Eu não sei explicar o que é, mas é uma batida diferente do boom bap, né? O boom bap é boom bap, boom boom boom bap. O trap é outra coisa. E daí tem várias modalidades desse negócio. Os moleques manjam fazer isso aí mesmo. E rebentou os moleques de São Paulo, do Rio de Janeiro, essas coisas. E é importante falar, que até os moleques falaram isso, né? Esses, o Baco e o Diomedes Chinaski aí, os caras falaram isso. Falaram assim: não, a nossa treta não é de região, né? Porque você é do Sudeste que a gente não gosta de você. Aí tá reivindicando que essa galera que é mais escutada só é escutada porque fala um monte de besteira nas músicas, de tipo, ficar zoando mina, ficar zoando, sei lá, galera que não tem... os caras não zoam a galera que não tem grana, mas mostrando o que deveria ser uma vida legal, que é essa vida de ostentação e tal, não sei o que, tem um carro muito louco, tem uma correntona e tal. E ainda esses caras que estão falando disso, é uns caras que já tem mais ou menos isso, sabe? Então, não que os caras tenham umas correntonas, uns Porsche, umas Ferrari, mas os moleques não passam necessidade, não tem, o cara não vai ficar falando de quebrada e tal, né? Então, os caras estão falando disso. Eu acho que é isso que a música quer dizer, assim, no, nas entrelinhas. Só que daí os caras chamam o pessoal na chincha, né? De falar: o fulano de tal falou essa merda, aquele outro cara falou essa outra merda, vão citando os nomes. E daí esses nomes foram responder depois a essa música do suicídio, né? Esse pessoal do Sudeste, do Sul, né? E uma coisa legal que uma menina falou, que acho que é a Lívia Cruz, ela chama, e ela falou: não era nem pra ter resposta, né, isso aí. Porque é óbvio que você não tem que responder, você tem que fortalecer a cena junto com os caras. Porque os caras estão falando: vamos fortalecer a cena, todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que fazer rap, e todo mundo, e a atenção tem que ser voltada pra todos, assim, né? Como o rap fosse um troço muito da hora. E o que é legal do comentário da Lívia Cruz é que ela é pernambucana e veio faz um tempão para São Paulo fazer rap também. A mina é muito da hora. Falou isso, né, sobre não tem que ter resposta. E os caras que foram, que fizeram a resposta, né, que foram tentar responder isso daí, usaram de argumentos assim tão absurdos. Inclusive esse de sugerir que os caras estavam tentando fazer uma separação de região. Porra, os caras parece que nem entenderam o que eles estão falando, assim, pra responder. E o comentário é isso, né? Parece que tem uns vídeos aí que fazem, né? Pegam uma música e ficam comentando sobre isso. Sobre essa música, né? E essa que a Lívia fez é bem da hora. É, tem um lance que a galera comenta que é esse negócio de DIS que os caras chamam. Não sei como pronuncia, mas é DISS. Que rola na gringa, né? Esse troço de DIS. Então o rapper vai lá e fala um negócio. Vamos supor, eu sou um rapper e eu falo mal do outro rapper que eu falasse. Falo mal assim, ah, esse cara tá vacilando por causa disso, disso, disso. Aí o falácia vai lá e me responde. Isso, né, em certa medida vai fortalecer o rap, apesar de ser uma treta, vai fortalecer o rap porque uma galera vai escutar esse outro cara que, sei lá, não tava sendo escutado e vai começar a escutar a partir de agora, assim, vai dar alguma atenção pra esse cara nas músicas que ele faz, né? Eu mesmo fui escutar esses caras aí do Nordeste agora, depois dessa música aí Suicídio. Você pega, mano, os EP dos caras, assim, eu acho muito bom, velho. É muito bom. É esse negócio de rap sujão, que é bem... Os beats são bem... Eles não ficam trabalhando em... Sei lá... Não sei, em produção de áudio, essas coisas assim... Mas eu acho que é muito bom, assim, acho que o rap tinha que ter mais essa cara também, acho que, mas é, eu nem entendo tanto de rap também, acho que é isso, da questão do suicídio, acho que é isso. E os Racionais, você acha que eles entram nessa crítica também, ostentação e respeito às minas? Ah, eu acho que entra, né, mano? Tem umas músicas dos Racionais que os caras falam umas besteira e tal, né? Tem que também tem que falar, né? Tem que falar, ó, aqui você vacilou. Até o Mano Brown cobra isso, né? Fala, ah, se eu vacilei, a galera tem que me cobrar, né? Aí ele se coloca nesse lugar aí. Então acho que tem que cobrar os caras também, né? Na época a galera não cobrava porque era o... Sei lá, a galera não tava tão... não tinha avançado tanto nessas questões, né? Então, por exemplo, os caras tem uma letra que é... Tanto é que a Lívia Cruz também comenta essa música, que é Mulheres Vulgares, alguma coisa assim. Então, como se, sei lá, as mulheres que são mais engajadas no movimento feminista fossem legais e as outras que, sei lá... não são engajadas fossem vulgares, assim, né? E não engajadas quer dizer que, sei lá, anda de mini saia ou fica com uma galera, não sei o quê. Então elas são vulgares e não merecem a nossa atenção e tal. Tem isso também. Eu acho que... Mas eu acho que... O Racionais talvez... tem agregado bastante desde quando eles começaram, assim, acho que essa é uma importância que a gente também tem que mostrar, que é um peso muito, assim, é o rap, eu acho que o rap nacional é boa parte é por conta dos caras, assim, então é, e muita coisa que veio do rap é por causa deles, assim, e é aquele troço que todo mundo fala, e é um troço que não foi da mídia. Os caras conseguiram crescer sem mídia. Isso é muito louco. Só os caras conseguiram fazer isso praticamente, assim. Eu acho muito bom. Apesar dos pesares, eu acho fantástico, assim, o Racionais. E não tem essa parada de, sei lá, Sudeste. É que no fim das contas, o rap veio daqui de São Paulo e tal, e começou com esses caras. Sei lá, você não vai ficar falando, ah, mano, você não falou dos outros manos. Sei lá, talvez os caras pudessem chamar alguém pra fazer uma participação com eles e tal. Mas eu acho que é mais essa molecada aí mesmo que tem que tomar uma burdoada na orelha, assim. Uhum. Parar de achar que é foda, que é... Que, que tá fazendo rap de uma maneira muito boa, assim. Acho que é massa, isso. Massa. É, eu também eu concordo. Acho que quem tem que tomar a burdoada é quem tá fazendo agora, né? Já fez, já tá gravado. A gente tem que considerar, lógico, que tem lá seus defeitos, mas eu acho que dentro do discurso atual e continuar com as mesmas abobrinhas já deu, né? Vamos mudar de ideia, né? Bom, Cabelo, eu tô ficando cansado e queria fazer mais algumas perguntas pra você, mas não muitas mais. E daí, se vocês quiserem fazer outras perguntas, fiquem à vontade, né? Tem uma pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte: qual é a sua primeira memória, assim? Qual é a sua primeira lembrança? Minha primeira lembrança, cara... Eu acho que é uma lembrança muito tonta, assim. Eu não lembro mais, mas eu acho que é... eu não lembro mais direito dela, mas eu acho que é uma lembrança de 94, 95. Nossa. Devia ter uns 5 anos, eu tava lá na casa que eu nasci lá, Jardim Fátima, da Curva do Rio. Nasci lá. E, sei lá, eu tava brincando, eu tava... Lembro que era uma lembro que era uma lembrança. Eu sei que é uma lembrança feliz, assim, é uma lembrança que eu, sei lá, eu tava brincando e tava interagindo com os meus pais, assim, acho que é uma lembrança boa. Eu acho que eu tinha até uma resposta pronta pra isso, mas eu não lembro. Então, eu acho que essa é a verdadeira primeira lembrança, assim. Eu acho que é uma lembrança lá do Fátima. Eu lembro que tem esse negócio de Fátima, de ser aquela região, tá perto da igreja que eu fiz crisma, inclusive. Retoma toda a Araras nessa casinha aí. É a casinha mó da hora. Eu lembro também de uma piscina de 1000 litros, que é uma coisa muito da hora pra se fazer no verão. Mas naquela época tinha água e tal, essas coisas. Agora... Tinha que ter umas piscinas públicas, assim, umas piscinas grandonas, cada bairro, né, cara? Tinha que ter uma piscinona. Não, eu tenho. Verãozão. Por exemplo, eu vi uma galera tomando um banho lá nas fontes. Putz, é aquela igreja que é perto do Bom Prato. Ah, tá. Os caras tinham uns dois hippies tomando um banho lá. Dando é mó aguana ali, né, cara? É. Eu já pensei em entrar e lá. E eu lembro que uma galera de Araras no ano novo, quando tinha ano novo, a galera pulava tudo na fonte, que tem uma fonte em Araras. A galera pulava tudo na fonte, assim, pra, sei lá, atacar o terror. E a gente pula na fonte. Muito sorte. Não tem onda. A gente produz a onda, mas pula ela depois. Eu lembro disso aí. Isso aí é engraçado. É da hora. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta mais. Eu queria que você ficasse livre pra falar o que você pensa, assim, se dar o seu recado. Ah, penso tanta coisa aí, né, cara? Mas ultimamente o que não me sai da cabeça é esses problemas todos aí, né? Acho que o golpe foi uma grande burdoada, assim, né? A gente, quem tava meio marcando, assim, já tomou uma e ficou meio esperto e tal. Agora é todo dia se toma, ó, que nem a Ariane falou, todo dia se toma uns tapas na cara agora, né? Já acorda tomando porrada. O que eu tenho pra falar é que tá todo mundo se fudendo. Eu acho que eu gosto sempre de falar desses caras porque eles me impressionaram, que são os secundaristas. Esses rapazes e essas moças mandaram muito bem, assim. Eu acho que deram baile em nós da esquerda, assim, em geral. Deram baile, assim, de 26-0. E eu acho que e eles estão se fudendo, assim, sabe? Estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sumindo. E se eu fosse mandar algum recado, era isso. Vamos colar com os moleques. Acho que isso é uma coisa importante pra ser feita agora, né? Além de outras coisas importantes que não sei agora enumerar. Mas é, essa é uma coisa que eu acho da hora. E, ah, e também eu acho que você vai fazer um trabalho de roça aí. Acho que também tem que apoiar também esses, essa galera que faz esse trampo de plantar as coisas aí. Acho que a galera tem que saber plantar as coisas. Eu, por exemplo, não sei. Eu sempre fico falando que eu vou aprender, mas eu nunca aprendo porque eu sou mal preguiçoso. Então não tenho preguiça e vão plantar coisas. Eu, é isso. O cabelo. E o que é a vida? Ah, mano, sempre essa pergunta capciosa. Começa do feijão. É, tem esse troço de vida aí de. Ah, você nasce, cresce, morre e tal. Tem isso daí, dá pra você nascer do algodão, né? Pra você não, né? Tem. O feijão nasce do algodão, por exemplo. Não todo feijão. Mas o que te. Mas então, a vida. A vida é um caso complicado, assim, né? Eu acho que é um troço que não dá pra descrever muito, não. Tem que viver mesmo. Acho que é, não tem. Acho que qualquer explicação ia ser boba. Acho que a minha é essa. A boba é o clichê, tem que viver. Muito bem, muito bem. Cabelo, o que é a morte? A morte é a não vida. Assim, a morte não existe na vida. A não ser quando morre sua avó, sua mãe e tal, mas pra você não significa nada, assim. Quando significar alguma coisa, meu irmão, você já nem tá mais vivendo, assim. Eu acho que é meio isso. Mas é lógico, a morte, assim. Fala, ah, o café ela está estendido no chão ali do outro lado, eu vou ficar mal na bad e tal, e tem a ver com a vida também. Mas é, a minha vida é, a morte não tem nada a ver com a minha vida, a não ser que eu vou morrer, mas isso tem a ver também. Isso é uma coisa importante, galera. Vocês vão morrer, todo mundo vai morrer, viu? E é, verdade. Nunca morremos. Tô vivo até agora. Será que nós nunca morremos? Será que a gente tá morto? Será que a gente tá no... Eu acho que a gente tá um pouco morto. Ó, cara, eu não tenho mais o que acrescentar. Eu acho que agora é isso mesmo que a Ari falou. Eu acho que a gente tá um pouco morto, senão... Porque, cara, se a gente estivesse vivo, não ia ter pra esses políticos safados, não. Eu acho. É, eu acho que se a gente não tá 7 palmos padrão abaixo do chão, cara. Aí tá uns 5, assim. Tá ligado? Eles são então, ladrões de tem que tomar cuidado, assim, pra não... Sabe aqueles caras que dão doce pra, tipo, roubar criança, fazer uma coisa assim? Eles fazem isso com a gente, cara. Então a gente... É isso. A gente tá um pouco morto por não reagir a tudo que estão fazendo. É. Eu também acho. Então a morte tá na vida. É, mas eu acho que... É, tá na vida. Mas eu acho que não. Acho que o só resto é viver e já era. Mas é... Tem esses problemas aí. O cabelo... Do que você tem medo? Cara, tem medo da morte, né, cara? Não, eu tenho medo da morte, não. Eu tenho medo de... Eu tenho medo de ficar doido. Assim, de não... De não entender o que eu tô pensando, assim. Eu acho que isso tem medo. Um é um medo. Tem outro medo... De... Eu tenho medo da violência, assim. Eu tenho medo de, sei lá, ser... De ser perseguido, ou alguém próximo de mim ser perseguido e... E sofrer qualquer tipo de... De... Terror, assim. De horror. Porque eu acho que tem muita coisa que é horrível. Eu acho que... Isso é um medo também, eu não queria passar e não queria que saber de alguém que passe por isso. Por ser homem, você acha que você tem menos medo no mundo do que as mulheres? Qual é a sua opinião enquanto homem? Eu acho que eu tenho menos medo, assim. Por quê? Ah, porque... Porque você tem uma espécie de cultura, sei lá, não sei como dar o nome pra isso, mas uma espécie de coisas que acontecem com mulheres, com meninas, e que elas são, elas sofrem vários tipos de violência que os homens não sofrem. E eu acho que não sei por que isso acontece, mas isso é uma coisa que a sociedade nos impõe, várias emaranhados da sociedade nos impõem, por exemplo, a família nos impõe esse tipo de situação. Então, por exemplo, você não pode ficar com a garota que não, sei lá, se veste bem e tal, que usa saia curta, e essa pessoa tem que ser excluída. Daí o outro cara vai achar que essa garota que não se porta da maneira que a galera mais conservadora acha que ela deve se portar, acho que, sei lá, tem que cometer qualquer tipo de violência com essa pessoa, né, com essa garota. De, por exemplo, abusar sexualmente ou ofendê-la, qualquer coisa do tipo. Eu, no meu caso, sou de classe média, sou branco e sou homem. Assim, eu não sofri muitos preconceitos, assim, do meio de onde que eu vim, assim. Sei lá, sofri, você é cabeludo, qualquer coisa assim, aí... Esse é o máximo, sabe? Então, pô, eu vejo minha irmã mesmo, sei lá, só por ela ser menina, sei lá, tá passando com shorts curtos, a galera fica maluca, assovia e não sei o quê. Meu pai tem uma super proteção, assim, em relação a ela, que não tinha comigo, de... ela vai até ali na esquina, vamos levar ela, sei lá, leva de carro, leva a pé, leva... Vai alguém. Então eu acho que eu tenho um certo privilégio. Assim, meus direitos são mais garantidos do que os direitos das mulheres, que elas deveriam ter e às vezes não tem. Cabelo, qual é o seu signo? Libra. Seu ascendente? Áries. Ascendente é Áries. E a sua lua? Touro. Agora voltando pra trás, né? A lua tem a ver com o quê? Como você expressa seus sentimentos, é isso? Os sentimentos. Consultora de astrologia. A lua é a parte emocional. É emoção. Lua, água, emoções. cabeça, né, que é o signo da cabeça, que no seu caso é Libra, é o que você é, assim. E o ascendente, ele é o peso da balança, a gente diz, né? Porque ele é o que media a lua, a emoção, né? E o que você é. E por isso que as pessoas costumam dizer que é aquilo que você aparenta para as pessoas. Por isso que quando você vai ler no Facebook é horóscopo. Signo, o que você é, ascendente. O que você aparece para as pessoas e lua, o que você sente. É porque esse signo do ascendente, ele faz esse equilíbrio. Por isso que pode ser um aliado, ou, no seu caso, talvez um inimigo. Ai, foi mal. Eu derrubei os lápis aqui. E o olho de Deus, meu Deus. Então, eu ouvi falar disso mesmo. Mas eu lembro que a lua tinha a ver. Não lembro direito nada. É que eu lembro que alguém falando a lua seria a parte mais essencial do seu ser também. Mas acho que talvez esse troço das emoções explica melhor. Eu tenho o ascendente Ares, logo meu descendente é em Libra. Não sei. Que é o oposto. Então. Eu acho que eu sou bastante libriano. Mas também é meio ruim ter a lua em touro, assim. Porque eu sou meio bunda mole, além de tudo. Como eu vejo a lua em touro, é meio bunda mole. Ainda bem que eu tenho Ares como ascendente, então dá pra gente disfarçar um pouco. Mas isso compõe o meu ser. Libra, Ares e Touro e outras coisitas más. Também tem lá um. Então, tem o mapa astral, aí tem, sei lá, eu não lembro lá as coisas. Mas eu lembro que tinha várias coisas lá. Eu lembro que as casas eram iguais, assim, as dos signos. Então, a casa que era de touro era touro, a casa que era de não sei o que é de não sei o que. De Ares é de Ares, de Libra é de... Não, aí é o planeta, não é a casa. O planeta em Marte, eu acho que é Libra também, mano. Marte? Jesus amado, eu acho que Marte em Libra é ruim, por exemplo. Ah, acho que você fica meio... Outra coisa que te deixa bunda mole, assim. Nossa, isso é mais pesado. A gente vai trocar uma ideia sobre signo, é isso? A galera é falastrona, né? É porque o seu lado ruim pra mim é um lado bom. Você fala, me deixa a bunda mole. Aí eu falo, não, porque guerra nunca é bom. Revolução é bom. Mas tem uma casa que é da revolução e uma casa que é da guerra. Entendeu? Qual é a casa da revolução? Se Marte é da guerra, eu acho que é Saturno, se eu não me engano, é revolução. Uai, mas é Saturno não é Capricórnio. Tem a ver com Capricórnio, Saturno? Não? Não, eu digo, tem a casa, tem os planetas. Uhum. E tem as casas dos signos. E aí os planetas. E aí tem os planetas e cada planeta é um significado. Por exemplo, Marte é o planeta da guerra. Então você tem um signo, no meu caso Ares, no seu caso Libra, que rege a sua guerra, todas as suas circunstâncias de guerra, digamos assim. A sua atitude perante a guerra. Então a minha atitude, Ares é destrutivo. Destrutivo, Libra não. Consequentemente, a sua guerra é tranquila. A minha guerra é queimada. Já na revolução, se você tem Ares na revolução, não é ruim. Entendeu? E aí você vai da revolução, e a revolução é toda. Já a guerra é violenta. Eu tenho que ficar assim, você diminui aí? É isso? Então é isso. Já falei tudo. Eu nem sei muito o que comentar, mas eu acho que... sei lá, às vezes eu me acho meio bunda mole, então eu ponho a culpa nos signos, assim, nas casas e tal, falo, essa bunda mole é por causa... E daí já era. É, eu sou bunda mole por causa disso, mas eu não sei muito o que as coisas querem significar, que as casas significam e os planetas e tal. Uma eu coisa nem lembro direito. Uma coisa que a astrologia me fez pensar foi sobre violência e revolução. Sobre o que é guerra e o que é revolução. Quando comenta aqui sobre a revolução, vocês comentaram várias coisas sobre a revolução e eu fiquei pensando, puta, mas a revolução não é violenta. Não é violenta. Uma revolução não é violenta. E eu fiquei pensando, a única revolução permanente que se torna permanente é a revolução cultural. Se você faz uma revolução à força, ela ela não vinga. É preciso ditadura para que uma revolução à força se permaneça. Quando uma revolução cultural, ela se mantém. A gente tem que ler aquele livro, né? De fala aí, Falácia, como que é a história da Revolução Cultural? Ah, é um livro que conta a história da Revolução Cultural que ocorreu em Guiné-Bissau. É um cara, acho que o nome dele é Hamilton Escobar. Não, acho que eu tô misturando. O nome eu não lembro. Eu esqueci o nome do cara, mas... A ideia principal dele é que eles não conseguiriam se libertar de Portugal sem uma revolução que partisse de dentro, né? Retomasse os valores culturais de Guiné-Bissau. E a instituição que ele viu em Guiné-Bissau como sendo a instituição cultural maior eram as mães e as mulheres. Então ele disse que em toda atividade política deveria ter 2/3 de mulheres decidindo e fazendo parte dos conselhos. E parece que essa simples mudança de atitude todo mundo aceitou, né? Falou, não, é isso mesmo, a gente sempre se moveu assim. Então a gente só devia fazer isso para começar. Porque quem passava a cultura sempre, quem passa a cultura, né, para ele sempre é a mulher. Então, e a partir desses 2/3 de mulheres no poder, o poder de Portugal simplesmente foi desaparecendo até o momento que Portugal foi embora, porque não tinha mais o que fazer em Guiné-Bissau. É isso. É, eu acho que vocês falando disso, eu lembrei também dos curdos, né? Das curdas, não sei se fala assim. É o pessoal que tá segurando o Estado Islâmico lá no peito, lá na Síria, os curdos. Esse pessoal, uma grande parte das minas que estão lutando contra isso, do pessoal que está lutando contra isso, são minas. E acho que também isso é... Não é à toa que é um troço autogestivo, assim. Então os caras são meio que... são várias comunidades, assim, né? Que são geridas por várias pessoas. E as mulheres têm um papel muito importante até no ato da violência, assim. Elas pegam as metrancas e falam, que não vai passar ninguém, não. Mas aí tem um lance da violência e tal, mas eu acho que elas se inserindo nisso, acho que também mostra muita coisa, assim, de questão de existência, questão de trocar ideia com a galera, assim, acho que é importante, assim. Nossa, eu queria fazer um pedido, mas é tão fora de contexto, talvez, do cabelo, que eu queria ouvir essa música, ver esse clipe de novo, da Beyoncé. Aí tá uma mina, cara, no poder, porque o poder, ela tem um poder verdadeiro, essa mina. Ela tem poder. Pra mim pode. Não, eu não curto porque eu, sei lá, não gosto do estilo do som e tal, mas eu acho que ela chegando aí fazendo esse tipo de coisa, eu acho que é um negócio que tem que ser visto, né? Bitch, I'm back. I'm popular the man. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro Nova Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. Swag. Ooh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yes. I like that. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbread and collard greens, bitch. Oh, yes. You best believe it. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro Nova Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. I see it, I want it, want it. I suck yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middle, albino, alligator, Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Odessa. Sometimes I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Yeah, what's mine? Hey, what's mine? I'm a star, I'm a star. Cause I slay, I slay, I slay, I slay, I slay. Bill Gates in the making. I just might be a black Bill Gates in the making. See it, I want it, want it. Fuck yellow, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. I twirl on my haters, albino, alligator, Camino, Zilo, Cuervo, and Ojita. Sometimes I know I go hard, I go hard, I go hard. Take what's mine, take what's mine. I'm a star, I'm a star, cause I slay. O cara, que eu não sei quem é, que dança aí na apresentação dos Jogos Americanos, no show do intervalo. E ela faz. Ixi, que chama? Com esse cara aí. Que eu não sei o nome. Aí eles dançam pra caralho também. E é muito bom, é muito bom essa apresentação. Ela arrasou demais. A Beyoncé é uma mulher de poder. Tanto impacto essa música dela, porque ela estreou o clipe um dia antes da apresentação no show, né? Todo mundo sabia que ela ia, comprou ingresso e não sabia que essa ia ser a música. Que fizeram um vídeo chamado O Dia Que Descobriram Que a Beyoncé Era Negra. E é uma ironia maravilhosa, é um humor sensacional, tem que assistir. Eu só ia dizer que foi isso mesmo. Naquela época os caras morreram do cu Eu lembro que tinha deputado, tinha político, tinha não sei quem, falando, não, mas isso não pode, já foi, meu filho, aceita que dói menos. É o que ela fala, minha música toca no rádio, porque eu arraso. É, ela fala, você mano, pode ser, é eu posso boa, ser Bill Gates boa. Negro. É ótimo. Adoro, como diz a minha irmã, adoro, amo. E é isso, eu acho que a gente podia encerrar com Chave de Ouro, que foi esse clipe aí. E não sou eu que tô comandando a entrevista, mas agora já tomei conta e já vou finalizar o negócio. Porque é isso aí, a gente põe umas músicas, continua conversando um pouquinho e depois vai descansar o corpinho, que ninguém é de ferro. E é isso aí, um beijão. É, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que a Ari falou uma parada mó real mesmo. Que uma galera ficou brava por causa disso. E por causa do que a Beyoncé fez. E depois coloca pra eles verem. E também ela falou, é isso aí mesmo, vamos escutar. É, foi esse último som, né, que a gente escutou pra encerrar a noite. E acho que é isso, vamos encerrar a noite. O Capão não falasse que tem que encerrar a noite. Ele que é o o dono do programa, né. Mas aí, posso pedir um som? Pra... Coloca... Você lembra o nome daquela da Alice Coltrane? É... Que é muito bonita. Porra, é boa pra caralho. É Túlia, não sei. É, põe a Alice Coltrane aí. É um som barra pesado, assim. É, acho que deve ser a mais famosa, a mais muito bonita. Essa primeira aí, acho. Nossa, é muito. Eu curto pra caralho, assim. É uma viagem, mas é muito da hora. Nossa, ela toca pra caralho, mano. Olha esse piano. Alguém quer falar algo? Thank you. Thank you. truly unique singer-songwriter who just released her third album, Have One On Me. Here to perform the song Soft As Chalk, please welcome Joanna Newsom. So, so long ago, and so far away, one time was just a line that you fed me when you wanted to stay. We talked as soft as chalk till morning came, pale as a pearl. No time, no, no time. Now I have got all the time in the world. Say, honey, did you belong to me? Tell me, honey, was your heart at rest when, darling, all the morning doves were howling my spare song on the loves? Oh, God, awful lawlessness, lawlessness. Say, honey, did you belong to me? Tell me, honey, did I pass your test? I lay as still as death until the dawn, whereupon I rested from your god-awful lawlessness, lawlessness. I roam around the tidy grounds of my dapple sanatorium. Coldless I sit amongst the moods adrift, and I dote upon my tiny sack gum. And the light through the pines in brassy tines lays over me dim as rum. And thick as molasses, and so time passes, and so my heart tomorrow comes. And I feel you leaning out backward, the crickets blowing your heart, mocking the soonest darkness tonight. Still the morning dove will summon us their song of love, never dulling lawlessness, lawlessness. And over, we're up and down, lay around, trying to sound out against the reason to sleep like a soldier without rest. But there is no treason where there is only lawlessness, lawlessness. Hey, the end is near. On a good day you can see the end from here. But I won't turn back now, though the way is clear. I will stay for the... Psicológica, enquanto ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. I saw life and I called it mine.